tempo sem você. Não vou aguentar. De tudo que se fala de você, não posso aceitar. Fofoqueiros, se for fofoqueiro da zona, temos que afastar.